Lição 4. Quem sou eu? Meu nome é Min Soo Park. Eu sou coreano. Eu moro em Seul. Seul é a capital da Coreia e é uma cidade muito grande e bonita. Minha família mora no interior, numa cidade chamada Daejeon. Meu número de telefone é 010-12-34-56-78. O meu e-mail é coreiabrasil@hanmail.net. Eu sou aluno do Departamento de Português, da Universidade Hankuk de Estudos Estrangeiros. Eu estudo português há 2 meses. Eu gosto muito de português e tenho muitos bons amigos. A casa. O João é de Faro, mas agora está em Lisboa. Ele é engenheiro e mora longe do trabalho. A casa do João fica no centro da cidade, perto do rio. A casa não é grande, mas é bonita. Tem 2 quartos, um é grande, mas o outro é pequeno, uma sala com 2 janelas e uma varanda. A cozinha fica entre a sala e o quarto pequeno. Em frente da sala há uma casa de banho. O outro quarto fica ao lado da sala. No meio há um corredor muito largo. A casa do João fica atrás da estação de metro e do mercado. A rua é estreita e muito tranquila.